Time de patrão, nego. Gangsta Records. É desse jeito. Pode parar desse jeito. Na firma só guerreiro, malandragem de conceito. Respeito não tem preço. Na rua nós conquista do menor ao maior. Pilantra no vacilo, ajoelho e vira pó. Já vi vários cair na casinha do bolinho. Pelo cheiro das flores, no campo da jasmim. Mais uma mãe que chora, no jogo do real. Maribonda que é mato, tem em cada pé de pau. No brilho dos cordão, as corujas quer secar. Já tela nosso estilo e as dondoca quer colar. Toma um vinho do Porto, se parra um Bacardi. Na fumaça da Jenny, aspira o cheirinho. Rato falha preferência, vibe top de luxo. Só chega vagabundo, responsa nos assuntos. Ha ha ha ha ha, é pra rir não pra chorar. Banca com banca, se banca, tim tim, vamos brindar. Saúde em primeiro lugar, os cash vem pra constar. O zoológico no bolso quer pros corre cantar. Quer pra ter os pisante, bermudão, jaco de couro. Capacete, a barreta, os camisão cabuloso. Os patrão tá na área, bem longe dos bota. Fazendo o que sabe, na missão das notas. Só guerreiro na batalha, os patrão na área. Na missão das notas, os corre vai cantar. Corre, corre atrás, grana quer é mais. Brinda pela paz, vai buscar rapaz. Só guerreiro na batalha, os patrão na área. Na missão das notas, os corre vai cantar. Corre, corre atrás, grana quer é mais. Brinda pela paz, vai buscar sexta-feira, cola. Hoje tem pagode, ZN é mais de mil, eu só colo depois das nove. As gatas chapadas atrás de diversão. Na direita o Havaí, esquerda dos coração. Bermuda folgadona, camisa marca quente. Boné de abarreta, maguinho inocente. O cheiro do Malbec contamina o ar. As camisinhas tá no bolso e a maldade no olhar. Não tô brincando não, isso é rap verdadeiro. Quem curte homem é viado, as gatas quer dinheiro. Acha que é mentira, pergunta pra gata do lado. Se ela prefere o maguinho com dinheiro. Liso sarado, eu no melhor estilo malandrão. Bagata bonitinho, pro pai dela um ladrão. Mas tem essa não, eu adoro ser largado. Um bande arrudo é bom pra espantar os mal olhados. Como eu já falei, hoje é sexta-feira. O mano Edu já tá chegando, garçom, traz uma cerveja. Só guerreiro na batalha, os patrão na área. Na missão das notas, os corre vai cantar. Corre, corre atrás, grana quer é mais. Brinda pela paz, vai buscar rapaz. Só guerreiro na batalha, os patrão na área. Na missão das notas, os corre vai cantar. Corre, corre atrás, grana quer é mais. Brinda pela paz, vai buscar rapaz. Chega aí, vem pra cá, só louco de atitude. Na disposição, malandragem não se ilude. O cheiro da marafa é dito popular. Inala, vai pra mente, vamos ver no que vai dar. Os passa é ligeiro, kamikaze certeiro. No time só os bons, dispensa os cangueiros. Se tem maria bonita, o cangaço vai virar. Aqui é nós quem manda, aqui só ratatá. Malícia tá na frente e a gente atropela. Aí tem bambambam, aqui homens de guerra. Na disposição pra contar pra quem de 100. Se a fita não virar, 50 vem também. E olha desse jeito, o que vier é lucro. Só não vale deixar as minas aqui de lucro. Quem sabe na sequência ao que se festejar. Dinheiro, Bacardi, piscina e luar. Mundão, a vida é curta, cê tem que tá ligeiro. Saber o que fazer pra não enxugar gelo. É treta, é tumulto, é claro, é escuro. É time de patrão, se liga vagabundo. Sou guerreiro na batalha, os patrão na área. Na missão das notas, os corre vai cantar. Corre, corre atrás, grana quer é mais. Brinda pela paz, vai buscar rapaz. Sou guerreiro na batalha, os patrão na área. Na missão das notas, os corre vai cantar. Corre, corre atrás, grana quer é mais. Brinda pela paz, vai buscar rapaz.